na caixa, pancada back to back. Sentado perto da fogueira, acende o back. O som é foda, mas foda é o crime. Meu compromisso com a quebrada sobrevive. Som na caixa, pancada back to back. Sentado perto da fogueira, acende o back. O som é foda, mas foda é o crime. Meu compromisso com a quebrada sobrevive. Direto das ruas da minha Disneyland, Ceilândia, onde o Mickey anda armado é mini curte lomba, onde o irmão venenoso se finge de morto. O desafeto, o traíra, mal espera o troco. O peixe morre pela boca perfurada ao meio. A honra é lavada, véi, na rua mesmo. Subestimar um irmão é sempre errado. Dar o vivo como morto é sempre complicado. Prever sem saber, supor fazer graça. Quem procura pro espinhaço sempre acha. Na mente doentia, falta um parafuso. Eu posso ser a resposta pra sua prece. Acende a vela, ajoelhe e reze. Fraco, acabado, te rotularam velado, embalsamado, mas não lacraram o caixão. Irmão que fala demais e usa máscara, te nega na hora da dor, por mais migalhas. Troca de lado, de opinião, em cima do muro. Se acha esperto pra caralho, se atrasa em tudo. Troca o certo pelo duvidoso, fodem com respeito. Se der asa pros doidos, eles pulam no peito. A cria se torna ambiciosa, acha que pode mais. O golpe mortal, o mestre não ensina jamais. A inveja, a cobiça são pecados, filho da puta. Seu fraco idiota que nunca foi à luta. Meu semblante cansado, anos de experiência. O lado podre sempre teve no meio da sequência. Punhaladas que te quebram, rasteira da vida. Ferida que deixa marca e nunca cicatriza. Mas a dor ameniza, a gente aprende com o tempo. A tempestade passa, depois vem o vento. O sol brilha pra todos, melhor ficar na sombra. Tô ileso até agora, só um fraco tomba. Só quero viver em paz, mas o cão atenta. No seu rabo mais duas gotas de pimenta. Só na caixa, pancada, back to back. Sentado perto da fogueira, acende o back. O som é foda, mas foda é o crime. Meu compromisso com a quebrada sobrevive. Só na caixa, pancada, back to back. Sentado perto da fogueira, acende o back. O som é foda, mas foda é o crime. Meu compromisso com a quebrada sobrevive. Quando você tá bonito na fita, os cara ferve tipo urubu em carniça. Tratamento de mafioso, bebida, cigarro, mulher. Só interesse sabe como é. Descer, subir, faz parte do sucesso. Na hora ruim aparece os cara certo. Põe na balança os irmãos, sobra um pouco. A falsidade dura enquanto dura o seu troco. A vida é mesmo assim, sempre te pondo à prova. O imprevisível aparece a qualquer hora. Aqui um louco possuído, máquina perfeita. Nunca me subestime nem por brincadeira. O inimigo te conquista lá do norte. Lado a lado com perigo, não liga pra sorte. O pilantra e a vadia calculam os detalhes. A jogatina com chegado nem me fale. Golpe de mestre, maquiavélico é foda. Em Hollywood ganhariam o Oscar. Só que aqui é Ceilândia, não se esqueça. Que é da maconha daqui da área, então desça. Som na caixa, pancada, back to back. Sentado perto da fogueira, acende o back. O som é foda, mas foda é o crime. Meu compromisso com a quebrada sobrevive. Som na caixa, pancada, back to back. Sentado perto da fogueira, acende o back. O som é foda, mas foda é o crime. Meu compromisso com a quebrada sobrevive. O nome de um homem é tudo que ele tem. Podem roubar a sua vida e os seus bens, mas seu nome prevalece na lembrança. Seus feitos e motivos postos numa balança. O perigo se mostra inofensivo. Me faço de morto se for preciso. Macaco velho não afoba, nem apavora. Quem faz o dever de casa nunca tá de fora. Não sou melhor nem pior que ninguém vai escutando. Só mais um preto rimando e o mundo ganhando. Não sou celebridade do tipo nacional, mas na questão. quebrada, nunca perdi a minha moral. Eu tô aí no seu barraco, na mente e na rua, vendendo adrenalina, sonora loucura. Preto de sangue, parada cabulosa, rap venenoso, são poucos que têm a fórmula. Os otários que apostaram na minha queda, tenta sorte doido, a vida é bela. Colado de atitude na língua, tenta sorte louco, a chance é mínima. Filhos da puta sem luta, invejosos, mandarei flores no seu velório. Cães, quando vocês ainda usavam fralda, a noite já era minha e dos loucos da quebrada. O mundo é assim, meio sem nexo, só pilantragem, cabreiragem, complexo. Já tô acostumado, eu nem me estresso. Faz parte do sucesso. Só na caixa, pancada, back to back. Sentado perto da fogueira, acende o back. O som é foda, mas foda é o crime. Meu compromisso com a quebrada sobrevive. Só na caixa, pancada, back to back. Sentado perto da fogueira, acende o back. O som é foda, mas foda é o crime. Meu compromisso com a quebrada sobrevive.